da paz, meu irmão, vê se pode. Já dizia o ditado, cão que muito late, pouco morde. Pra tentar me parar, mas nunca dá essa sorte. Pra julgar, pra atrasar, sempre tem algum coiote. Sou mais um da função, papa léguas, tô no corre, tio. Mil e uma utilidade igual bombril. Cê viu, eu vi, cê fez, eu fiz. Quem foi, eu fui, quem vai, eu vou. Falou demais e na hora gaguejou. Fico na minha, cada um escolhe seu caminho. Quem brinca com fogo sempre se queima sozinho. Não faz nada, critica quem faz. Abre a boca e tem bafo de esteco. Na janta de hoje é rap no cardápio. Falador vai ter que engolir igual a pasta e seco. Critica nosso trampo, aponta nosso corre. Pouco talento pra muito veneno que escorre. Sem fundamento, mentira sem fermento. Tá de touca, cuidado que é pela boca que o peixe morre. Virou a cara pra nós, falou mal de nós. Que profundo, no fundo sei que cê quer ser nós. Falta coragem, ambição e voz. Vagabundo, quem veio pra ser mais um, nunca vai dominar o mundo. Quero almas de vidas, plim, viver disso sim. Tornar disso serviço do começo ao fim. Mano, por que não? Os pastor vem de salvação. Então deixa os maloqueiros vender a solução, vai. Porque na moral nós não vai parar mesmo. É, desculpa a cara de pau, cê não tá legal. É porque pra inveja ainda não inventaram com velho. Fala mesmo, o cotovelo dói, é complicado. Eu sei que mesmo sem querer a gente é pedra no sapato. Tamo samando, trampando, lutando pra mudar de vida. Explico, sujo invejando, chorando igual cavaco e cuica. Mas é assim desde pequeno, minha mãe me diz. São vários pra te ver cair e poucos pra te ver feliz. Vai olhar bem pra minha vida, aponta o dedo enquanto eu corro mais. Cuidado pra não se assustar quando vê a trave no seu olho. Mas indo na direção certa, os bicos vão borrar cueca enquanto me julgam. Em vez de apontar os que são de Deus, compro um gato e uma tartaruga. Aê, mano, compro um gato porque ele tem 7 vidas pra você cuidar, tá ligado? E a tartaruga pra você ficar 100 anos lá, olhando pra cara dela, vagabundo. Porque nós estamos trampando, certo? Alô, crente!